Longe de ti eu me sinto tão pequeno, sinto mesmo um homem desprezado, só lembrando dos teus lábios e seus beijos. Eu morro apaixonado por você que amei tanto, por você que o meu pranto no meu rosto já rolou. Você é o meu encanto, a única no entanto que me apaixonou. Quando lembro dos seus beijos me enche de desejos que me dói o coração. Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você eu morro de paixão. Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você eu morro de paixão. Você que o meu pranto no meu rosto já rolou. Você é o meu encanto, a única no entanto que me apaixonou. Quando lembro dos seus beijos me enche de desejos que me dói o coração. Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você eu morro de paixão. Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você eu morro de paixão.